Hoje tem brequinha, aqui na favelinha, chama as amiguinha. Tem brequinha, aqui na favelinha. Tem brequinha, aqui na favelinha. Hoje tem brequinha, aqui na favelinha, chama as amiguinha. Vai ter toma, hoje tem brequinha. Ativa malucão, ativa, fala. Ô piranha. Vai no toma. Toma. Ô piranha. Fala. RV de favela. Fala, paiala. Do Gutiá. Toma. Vai no toma. Eu quero groove. Hoje tem brequinha, aqui na favelinha, sem mais amiguinha. Vai ter toma. Hoje tem brequinha. A galera da Santa Mônica. Ô piranha. Vai no toma. Vai no toma. Na ponga bala, maluco. Vai toma. É Rio de Favela. Capita Produções. Vai no toma, vai. Vai no toma. André Bebês, o moral de Bicoara.